Este audiolivro foi produzido para o uso exclusivo do deficiente visual, de acordo com a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Prestigie o autor. Se gostar do livro, compre. Nos visite no site www.tudodebommesmo.blogspot.com.br e ouça mais um audiolivro. Conan, o Bárbaro, de Robert Irving Howard. Tradução, Alexandre Calari. Narração, Garcia Júnior. Livro original publicado pela editora Évora. A bandeira do leão balança e cai nas trevas assombradas pelo horror. Um dragão escarlate, nascido dos ventos da ruína, sussurra. Os brilhantes cavaleiros estão amontoados onde as lanças pontiagudas irrompem. E nas montanhas arrepiantes, os deuses perdidos da escuridão despertam. Mãos mortas apalpam nas sombras e estrelas empalidecem de pavor, pois esta é a hora do dragão, o triunfo do medo e da noite.